1866, no solo 37, direita solo Salvador, 121, no décima 1. 21, direita 1, 96. Táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa noite, meu amigo. Boa, 705, é o porte táxi. Afirmativo, autorizado. 3.000 direto, graças. Alliance 6310, call for advantage, send, maintain for level 050, cleared via my arrival. Juliette, portão prevista 04. Tem que tomar mais posição, mais bem. 77 a bordo, 3 horas e 38, autonomia alternando Guarulhos. Confirme o alternativo? Guarulhos. 1705, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro no 012. 1012, 1705, tem táxi autorizado em frente à direita, no ponto de espera, 10, você é 1042, 95, 1866, Juliette, portão 04. Juliette 04, 1866. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 139. Voo 705, autorizado a alinhar e decolar, vamos ver. Estabilizou a K3858. K3858, torre 1, 1839-95. Boa. Salvador, tá 3858, uma milha do externo, baixar travado, boa. Tá 3858, ajuste no 012, continue a aproximação, vai de pista livre. Escuta 3858. Sam 3858, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso, 10, Sam 3858. Local squad, LS X-Ray. Contato radar, subavia da Elnis, voo 360. 705, via da Alfa 360, quando possível, proa de Leda, será? Autorizado, Leda. 705, direto, Leda. Maia 3858, no solo, aos 48, direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 2-1-1, na direita, boa. Autorizado Guarulhos, via para Zona 0, Taubaté, região 360, saída da aula, Lida Mótima, decola pista na 0, primeira curva à direita. Aciona 5537, controle no 20.8. Região 360, tá aí o Lida Mótima, na pista Zona 0, certo, Taubaté. 5537, 208, ou 2043. Autorizado Guarulhos, já pode falar. Boa tarde. Ocean 6310 Power, 11895. 11895, Ocean 6310. Salvador Tower, Ocean 6310, termination on ILS 6310, visual. 6310, I have in sight, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 13 knots. Clear to land, runway 10, Ocean 6310. Se chegar a ponte até 2000, país antímetro, no 012. Net 6310, on the ground at 56, turn right, call Salvador ground on 121.1. Clear to right, 121.1, contact the ground, Ocean 6310. Salvador ground, good evening, Ocean 6310, make it to runway. 6310, good evening, clear taxi alpha, Juliet, Gate 03, go ahead. Yes. 06005, intenção de arremeter no ar, ou tocar e arremeter e parar o regresso ao Recife. Gente, qual o nível que solicita para regresso ao Recife? Gente, 350. Apenas para informação, após a arremetida, sobe conforme via saída PUCA. Saída PUCA. Salvador, boa noite. Aqui é o América 230, na posição 1, pátio 3. Prossiga, América 220. O América solicita autorização para reboque da posição do pátio, posição 1, pátio 3, para ponte 11 do pátio 1. América 220 está autorizado no início do reboque. Reporte para ingressar no pátio principal. Ok, será reportado. Era 6005, autorizado sinal ILS X-Ray, pista 90, informe estabilizado no localizador. Agora nós temos redução de velocidade 200 nós. Desça e mantenha 3.000 pés altímetro, permanece na 012. Confirmando a redução para 220? 200. 200 nós, 0 para 3.000 com 1090. Firmo. Retorno 096, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Marcando pro limite do localizador, vamos jogar mais vezes. Turno 096, com velocidade 1970, passo que procede 12 horas, correção 1 hora 11 milhas como sul, mulher já 35, mantendo 2 mil pés. Quente, voo no 0, 90. O Golf Kilo, Oscar, acione a identificação, mantenha nível de voo 070 na proa de Amã, para interceptar via chegada a mão. Essa área é 6005, torre 1983-95. Pode. 1985. Tem condições de interceptar o localizador nessa proa? Ah, tem sim. Gente, desse montanha 2000 pés, informe estabilizado o voo 096. Certo, para 2000, reportar estabilizado. Ajuste 1012, continue a aproximação, reporte iniciando a remetida. Tango Golf, Kilo Oscar, contato radar 63 milhas noroeste de Salvador, reporte no ideal para descida. Estabilizando ILS, voo 1096. Voo 1096, torre 118, decimal 95. 18907. Salvador, boa noite, voo 1096. Voo 1096, ajuste 1012, continue a aproximação, vai direção em pouso. Eu ativo, mandando 1012, parabéns pelo seu dia. O Vitor Hotel Fox, acione a identificação, vou na proa de Itape para chegar a mar e reposto para a descida. Vitor Hotel Fox, trate contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Olá, Salvador, aqui é o América 230. América 3190? É o América 230, eu solicito autorização para adentrar o pátio 1. Autorizado, até o portão 11 do América 220, autorizado o posto 10. Ok, grato. Fosséria 6005 arremeteu ao 1-2, prossegue eixo da pista no 0, sobe 2 mil pés, aguarda a transferência controle. Sobe a 2 mil pés, aguardando transferência controle. Afirma, inicialmente sobe para 2 mil pés, aguarda a liberação do controle. Ok, subindo até 2 mil pés, aguarda. Na 3662 acione a identificação dessa via chegando na área até 4 mil pés. Altímetro 9012. Maresia, 4 mil pés, 9012, na 3662. 1095, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 119. Sim, a gente pode autorizado, pista 10, voo 1095. Autorizado o galeão Tata 9857 pouso nível 360. Já colou no zero, sai curva à direita, sai da El Lederonde. Transponder 5557, controle 1208, voo 1973. Repórter contra o voo 973. Repórter lá. Vou 2043 pronto? Pronto, 2043. Quilo a cabeça e mantenha nível de voo correspondente, mantenha 4 mil pés, altímetro 9092. 4.0092, vamos lá. Papapá, Mike, Juliette, o meu prossiga. Boa noite, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições de usar 510 na escuta permanente. Escuta permanente a 500 AGL, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, Salvador, muito boa noite, voo 0969, no canal. 3662, voo Duna. Duna da presente, está presente, né? Obrigado. A Confirma o fixo? Fixo ponte. Aguarde, sua série 6005, mantém a saída. Linha 005, mantenha o perfil de saída, chame sempre o ciclo 2685, alterna, 12545. Mantenha-se na Juliette, serviço 09. Taxi 20, 43, como 84, na Galeão tem 4 e 1. Já. Taxi da Taxi, Índia, ponto espera torre, 1895, ajuste no 092, voo 2043. Galeão 2, 8, mais 1, voo 0, 042, 0, 43, número mais. Pode passagem para a França, para a Graça Juliette, portão 09. É, uma passagem para o tráfego da companhia Graça Juliette, portão 09. Se mantenha 2 mil pés, altímetro 10, 12. 2 mil pés, 10, 12, está prendendo, é 2. Cliente, Mike, Juliette, Romeu, na escuta permanente. Deixa eu ver o 2043, passar só. Gol 2043, boa noite. Autorizado, além daquela pista 10, vento 090 graus, 139. Escola 2043. Vai estabilizado o voo quilômetro. 3663 autorizado 3 mil pés em redução de velocidade 1909. 3 mil pés reduzindo 1909, está 3662. Salvador, América reporta término do rebote. Apache, boa noite. Boa noite. Posição 3662, pode manter a mínima limpa, 2009? Autorizado, posição 3662. Posição 3662. Voo 2043, decola aos 23, chama controle Salvador em 120 da Cima 8. 08, volta lá. Olha, voo 2043, decola, você escuta, boa noite. Voo 2043, contato radar, subavia da EL, nível de voo 360. Da EL 360. Voo 2043. Na 3662, desse mantenha 2.000 pés, aguarda autorização para final ILS X-Tree pista na 0. Tráfego precede 12 horas, 1 a 2 milhas, eco 1 a 1 a 0. 2.000 pés, gente do tráfego, observando, está 3662. Information is correct, clear to Recife via Apollo 17, flight 350, book a departure, Caju transition. Take off on the 10 first left turn, score code 5562, and start the departure control 120.8. Correct, flight level 350. Correct, 350. Pushback is correct, I'm ready to push back and start pushing at 6310. 3662, autorizado final ILS, informe estabilizado. Autorizado o ILS X-Ray, reportará estabilizado, seu 3662. Papadão Golf, Kilo Alfa, ajuste 0012, continue a aproximação à ponte externa. Vai reportar na externa. Última noite, Leicester 95 da Azul, mantém 180, passando a lateral de Conde na rua de Box com informação máxima. Última noite, 2795, informação máxima. Azul 2795, antes de identificação, contato rodar agora no José Salvador 65 milhas, voando Bonf, intercepta a chegada Bonf, reposte da descida. Intercepta Bonf, reportar a descida, 2795. Estado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 129. Gente, Golf Loss. Completa final, torre 118, decimal 95, com pouso. 295, boa noite, está 3662. Patrango Vitor, hotel Fox, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, resposta estabilizada. Senhor Hotel 2, autorizado o procedimento ILS, resposta estabilizada, hotel Fox. Tan 3662, vim de Serra, baixar travado. Tan 3662, boa noite. Ajuste no 012, continue a aproximação, número 2 para pouso. 012 na escuta, Tan 3662. Voo 2043, chama agora o centro Recife, frequência 133, decimal 25, secundária 133, decimal 95, bom voo. 3325, 3395, 1204. Kilo Oscar no solo aos 31, direita solo Salvador, 121, decimal 1. 211, bom Kilo Oscar. Só Paulo, muito boa noite, de Webjet de Federal, Serra Aberta Uniforme, em cheque de equipamento número 1. Bem, pessoal? O Serra Delta Uniforme, muito boa noite, em cheque de equipamento, posição 1. 0 graus, 139, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso 10, 136, 43. 43, equipamento está alto, claro. Grato, vamos chamar o 2, por favor. Golf Quilômetro, Tati, Via Alfa, Juliette, controla os portões e aporte novamente na Lima. Vai apontar na Lima, o Golfo. Solo, Serra Delta Uniforme, chamando o equipamento número 2, com clareza e intensidade. Alto e claro. Grato, bom serviço. Para até o Golfo Quilômetro, confirme o pátio. Nada mais dentro, o pátio. 3662, no solo 36, ao ligar a pista, chame controle de som na frequência 2110. Livrando via front, pronto, 2110, está 3662. Para o táxi, eu vou 1973 com 1977 a bordo, 3h35, alterna a 1973, Libertad Cria Índia, ponto para pista no 0 Torre, 118.95, ajuste ao tiltro no 092. Índia, ponto para 895, 62, chegou 1973. Salvador, boa noite, está 3662, livrou o ponto toque na sua escuta. Está 3662, Sextive Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, está 3662. Não, sim, para descer. Azul 2795, descida autorizada até 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil pés, no 0 no 2, Azul 2795. 2795 autorizada, presente direto pelo. Direto pelo Azul 2795. Está 3652, boa noite, abate cópia. Ground, Batman 6310, pushback start up, comrade first taxi. Yes, pushback and start, tell the back. Bom, galera. Abatendo o Vitor, até o ponto completo, final, chama a torre, frequência 118.95, com a pouso. Juntos, senhor, Salvador, boa noite, Papatango, Vitor Hotel Fox, final ILS, pistão a zero. Papatango, Vitor Hotel Fox, trote, continue em aproximação, traz o olho a 9 estado, hoje é o altímetro 9092. Aproximação, Hotel Fox.